Você é um gangsta, você é um rapper, você é negro, porque você é da cor negra. Você representa a cor negra, tem notórios Big, Big Small. Você é um rapper americano, você faz música de rap. Você morreu em 1997, assassinado. Você é o rapper, você é o cara, tem notórios Big. Você é o cara do hip hop, você lançou seu álbum Ready to Die em 1994, se tornou a figura central no escort hip hop, ganhou visibilidade na Nova York no gênero, na altura deu escort hip hop na época do mainstream. No ano seguinte, olha para vocês amigos de infância para traçar o sucesso através do seu grupo protegido da Junior Mafia. Durante a gravação do segundo álbum, a Lasso foi fortemente envolvido na presença de Richard de Hip Hop, o Sport, o Sport e o Hop. Em 9 de março de 1987, Lasso foi morto por um assassino de carro em Los Angeles.